vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha Jesus Cristo, a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo, brilha em mim, brilha em mim. Teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostra sempre a tua história, brilha.